behind, telling me it's all been wasted time. Heavy clouds above my head, it's pouring from the sky. Baby, there ain't no place I can hide. Loving you. every minute when my presence makes you smile. Then you look so fragile when you cry. Hate it when you do the stuff that's pushing me aside, leading me a lonely road to ride. Just a slave to your love, I'm under your spell. Cuts me deep in my soul. I'm losing the sense of control every day. It goes on and on, we play the same old song. Baby, you know I'm just a slave to your love. Don't you ever be afraid, I'll keep an open door. Even though you don't care anymore, can't you see it's destiny? I just can't let you go. I'll bring us back to what we had before. Just a slave to your love, I'm under your spell. Cuts me deep in my soul. I'm losing my sense of control. Estamos em www.maisradio.com. Este é o Riff Service e eu sou Gabriel Souza. E o programa de hoje é dedicado às 25 baladas que eu mais ouvi nos últimos 8 anos, que eu mais ouvi desde que fiz a conta de Last FM. E esse programa, esse site, faz as estatísticas das músicas que são ouvidas. E eu resolvi fazer um programa dedicado às 25 baladas que eu mais ouvi. Quase todas não precisam de apresentação, já que são grandes clássicos. E vamos iniciar com aquela música, com aquela balada que eu mais ouvi desde que fiz o Last FM. Estou a falar-vos de Don't Be Afraid of the Dark, dos Y&T. Para vocês e do álbum 10, Y&T, Don't Be Afraid of the Dark. In the dark, there ain't no distractions. Take it all. Let it up till you unleash all your emotions. I'll be here waiting. Got love, you want it. We'll take it as it comes. Don't be afraid of the dark. Thank you. your heart. I am searching, but I'm drifting apart. Everything's gone far away. You were standing now with no words left to say. Gave you power, fell on the floor. Silence, never thought you hurt so bad. Darkest hours, slept at your door, wishing all would be just like before. Y&T, quem nos apareceu foi Neil Sean, Dean Castronovo, Ricky Phillips, Jonathan Cain e John Waite, os Bad English, que aqui nos apareceram com a música Price of Love. E terminamos esta primeira sequência com os suíços Gotthard e a sua belíssima Heaven. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os canadianos Harum Scarum e do seu primeiro álbum, o homónimo Harum Scarum. Vamos ficar com a música Honestly. Para vocês, Harum Scarum, Honestly. I recognize a flaw that you got. survive. You don't have to say it. I don't have to read your mind to know the emptiness has finally arrived. How was I to know right from wrong? Words were hardly spoken, so where did I go wrong? Tell me honestly, if you're still loving me, looking into my eyes honestly. Words have more meaning if they're said at certain times. I need you now, so I can feel alive. The question wishes come full circle. Our destinies are one. So E após Harum Scarum, quem nos apareceu foram os Survivor e a música The Search Is Over. Esta música já faz parte da segunda versão da banda, que contava com o vocalista Jimmy Jamison, que substituiu Dave Bickler. E terminamos esta sequência com os Kiss, e do álbum Hot in the Shade ficamos com a música Forever. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos iniciá-la com um grupo que contava com duas irmãs. Estou a falar-vos das irmãs Wilson. Já devem ter percebido que estou a falar de Nancy e de Ann Wilson, da banda Heart. Para vocês, Heart Alone. I never really cared until

após Heart, ficamos com os britânicos FM. E do álbum Closer to Heaven, ficamos com a música Closer to Heaven. E terminamos esta sequência com os Tesla. E do álbum The Great Radio Controversy, ficamos com a música Love Song. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciar com uma banda dos Estados Unidos da América. Estou a falar-vos dos Giant e do álbum It Takes Two. Vamos ficar com a música I'll See You In My Dreams. Para vocês, Giant, I'll See You In My Dreams. You keep coming back for more. I'll see you. good time. Giant, ficamos com uma banda que nem tem muitas baladas. Estou a falar-vos dos suíços Crocus e do álbum Headhunter ficamos com a música Screaming in the Night. E terminamos esta sequência com um dos grandes clássicos da carreira dos Bon Jovi. Estou a falar-vos de I'll Be There For You do álbum New Jersey. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os norte-americanos Winger e do álbum In the Heart of the Young, vamos ficar com a música Miles Away. Para vocês, Winger, Miles Away. It's not the love

Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após Winger, ficamos com os Extreme de Nuno Betancourt e do álbum Pornograffiti ficamos com a música Wholehearted. E terminamos a sequência com uma música que não foi lançada em CD e que só foi conhecida após a morte de quem a cantou. Estou a falar-vos de Steve Lee, Forever Eternally. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com três baladas ao vivo. E vamos iniciar com Damn Yankees. E do álbum Uprising, vamos ficar com a música High Enough. Para vocês, Damn Yankees, High Enough. I don't want to hear about it anymore. It's a shame I got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my breast, driving me crazy. There. We don't need to talk about it anymore. Yesterday's just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me. Money! We have a new album. It's called Forevermore. Here's a song for you. Mr. Doug Aldridge is going to introduce this on the instrument of the devil, the slide guitar. Thank you. e após Damn Yankees ficamos com os Whitesnake e aquela que é provavelmente a sua balada mais conhecida, Is This Love, e terminamos com o irlandês Gary Moore e do álbum Live in Osaka 1987 ficamos com a música Empty Rooms. E vamos agora para uma nova sequência e quem nos vai aparecer são os canadianos Honeymoon Suite e do álbum The Big Prize vamos ficar com a música What Does It Take. Para vocês, Honeymoon Suite, What Does It Take. Are one of a kind, a combination ain't easy to find. Why do I get a feeling from you? Things ain't right. Do you need something new? Knowing how both of us live leaves us so I could fly high, I would give you the sky. Don't you make me We can push with all our might, but nothing's gonna come. Oh no, nothing's gonna change. And if I ask you not to try, oh, could you let it be? I wanna hold you, say we can throw this all away. Tell me you won't go, or you have to hear me say I can't stop loving you. And no matter what I say or do, you know. Change your mind. We can change the things we say and do anytime. Oh no, but I think you'll find that when you look inside your heart, oh baby, I'll be there. Yeah, hold on. Every day I wake up, I think should ever fail to send this light, we would burn a thousand candles and make everything alright. When I saw red, when I opened up the door, I saw red. My heart just spilled onto the floor. I saw yours, I saw red, and I closed the door. And I don't think I'm gonna love you anymore. Após Honeymoon Suite, ficamos com os Van Halen e do álbum Balance ficamos com a música Can't Stop Loving You. E terminamos esta sequência com a balada I Saw Red dos Warrant, retirada do álbum Cherry Pie. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vamos iniciá-la com Ship Trick. E do álbum Lap of Luxury, vamos ficar com a música The Flame. Para vocês, Cheap Trick, The Flame. Fuck, just give me everything, you might get some. Slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat, freezing on my skin. I pretend you still own me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm empty, vibing way too deep. Where will you go? said that I'd never fall again. Within myself I was wrong. My searching ain't over. Over. Trick, ficamos com aquela que eu considero uma das mais belas baladas dos anos 90. Estou a falar-vos de When You Love a Woman, dos Journey, música retirada do álbum Trial by Fire, o último da banda a contar com o vocalista Steve Perry. E vamos agora para a última sequência e vamos ter duas baladas dos anos 90. Vamos iniciar com Tears of the Heart, música retirada do álbum Rockin' Heart, lançada em 1990 por David Halliday. Para vocês, David Halliday, Tears of the Heart. And I've been from Tucson to come. Gentle mama, sing a lullaby, your child cries, rocking. weapon rust. Let our hearts be healed of hatred, fear, and mistrust. May the children learn from their elders near fatal mistakes. Never. Com os britânicos Tan, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com David Halliday, Tears of the Earth, e terminamos com os britânicos Tan, e do álbum The Robe ficamos com a música You're in My Heart. Esta música foi lançada em 1997. E é com You're in My Heart que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Este é o Riff Service, estamos em www.maisradio.com e eu sou o Gabriel Souza. Rock on! Taking on the you.